você me quer ainda. Me avise, por favor. Cê sabe bem quando a gente quer, não deixa. Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor. Pra ser feliz, a gente tenta fazer de tudo, seja do jeito que for. Pra ser amada, ser desejada, a gente inventa. Difícil é segurar quando se quer fazer amor. Você me espera, eu dou logo um jeito. Meu bem, não sofra, eu te quero, baby. Então me socorra, mata o meu desejo, que eu faço chover. Agora não, São Pedro. Faço chover. Professora Beth, e o nosso fono, Dr. Rafael.